amor como eu. Alguém que você nunca jamais entendeu. Pra que lamentar o que aconteceu? Há um outro alguém esperando você. Há um alguém na multidão que vai lhe adorar com devoção. Há um alguém na solidão que vai lhe entregar com amor seu coração. Se a vida tem sido má pra você e o destino ingrato lhe faz padecer, não chore nunca mais, você vai ser feliz. Ouça com atenção esses versos que eu fiz. Há um alguém na multidão que vai lhe adorar com devoção. Vai entregar com amor o seu coração.